facada nas costas que me deram não doeu. O que doeu foi quando eu olhei para trás para ver quem me deu a facada. Aí doeu. Sabe por que doeu? Porque veio de quem eu menos esperava. É isso o que acontece. É de quem você menos espera que venha a traição. Então cuidado com quem você está abraçando. Não é todo mundo que tem a mesma intenção que você. As aparências enganam, e muitas vezes aqueles que se mostram mais próximos são os que mais escondem as facas afiadas.